Ficado, fogo de mar, o chão esborando. E eu nunca sou um tight, no pleco, na mente, um gão. Acho que deve a te E ardo lá, ando tão, só me expõe com mais o Se acaba.